Ficheiro 17. Os dois Mackenzie estavam claramente vestidos para uma cerimónia, com quilts verdes escuros e casacos bem cortados. O de Colm, de um verde pálido, e o de Dougal, de um tom castanho-dourado, ambos com o pano achadrezado, atravessado no peito e preso num dos ombros com um grande alfinete cravejado de pedras preciosas. Os cabelos pretos de Colm estavam soltos, cuidadosamente untados e penteados sobre os ombros. Os de Dougal continuavam presos na nuca, numa trança quase da mesma cor castanho-dourada e acetinada do seu casaco. Colm percorreu lentamente toda a extensão do salão, acenando com a cabeça e sorrindo para os rostos em cada lado. Olhando para a outra extremidade do salão, vi a outra entrada em arco, próxima do local onde estava a sua cadeira. Obviamente ele poderia ter entrado por esse arco, ao invés do outro no extremo oposto. Então era deliberada aquela exibição das pernas aleijadas e do gingar desajeitado ao longo de todo o trajeto até à cadeira. Também intencional era o contraste com seu irmão mais novo, alto e empertigado, que não olhava nem para a direita nem para a esquerda, mas em frente, caminhando diretamente atrás de Colm até à cadeira de madeira e assumindo a sua posição de pé, logo atrás do irmão. Colm sentou-se e aguardou um instante. Em seguida, ergueu uma das mãos. O gemido da gaita de foles extinguiu-se lentamente num lamento patético e a cerimónia começou. Em breve se tornou evidente que aquela era uma reunião regular em que o senhor do Castelo Léor dispensava justiça aos arrendatários das suas terras, ouvindo os casos e resolvendo disputas. Havia uma agenda. O escriba careca lia os nomes em voz alta e a cada vez as partes interessadas adiantavam-se. Embora alguns casos fossem apresentados em inglês, a maior parte dos procedimentos transcorria em gaélico. Eu já notara que a linguagem gestual era bastante usada, o revirar de olhos e o bater de pés para dar ênfase, tornando difícil julgar a seriedade de um caso pelo comportamento dos participantes. No momento em que compreendi que um dos homens, um espécime gasto pelo tempo, com uma enorme bolsa presa no cinto, feita com a pele inteira de um texugo, acusava o vizinho de nada menos do que homicídio, fogo posto e roubo da sua mulher, Colm ergueu as sobrancelhas e disse alguma coisa rapidamente em gaélico que fez com que tanto o queixoso quanto o acusado se dobrassem a rir. Enxugando os olhos, o queixoso finalmente assentiu com a cabeça e ofereceu a mão ao adversário, enquanto o escrivão registava tudo rapidamente, a pena rangendo como as patas de um rato. Eu era a quinta na agenda. Uma posição, pensei, calculadamente planeada para indicar às pessoas ali reunidas o grau de importância da minha presença no castelo. Em atenção a mim, falou-se inglês durante a minha apresentação. Senhora Beauchamp, podia avançar? Apressada por um empurrão desnecessário da mão gorducha da senhora Fitzgibbons, saí com um tropeço para o espaço livre diante de Colm e de forma um tanto desajeitada fiz uma vénia, como vira outras mulheres fazerem. Os chinelos que me haviam dado não faziam diferença entre o pé direito e o pé esquerdo, sendo apenas um couro moldado numa forma oval alongada, o que tornava difícil executar movimentos graciosos. Um zunzum de interesse percorreu a multidão quando Colm fez a deferência de levantar-se da cadeira. Ofereceu-me a mão, que aceitei para não cair de cara no chão. Ao levantar-me da minha vénia, amaldiçoando mentalmente os chinelos, vi-me diante do peito de Dougal. Como meu captor, tudo indicava que cabia a ele fazer o pedido formal para o meu acolhimento, ou cativeiro, dependendo do ponto de vista. Senhor, começou Dougal, inclinando-se formalmente para Colm, rogamos a tua indulgência e clemência para com uma senhora necessitada de socorro e abrigo. Claire Beauchamp, uma senhora inglesa do Oxford, tendo sido atacada por salteadores e o seu criado morto traiçoeiramente, fugiu para a floresta das suas terras, onde foi descoberta e resgatada por mim e pelos meus homens. Suplicamos que o castelo Léor possa oferecer abrigo a esta senhora até que... Fez uma pausa e um sorriso cínico entortou a sua boca. Até que as suas ligações inglesas possam ser informadas do seu paradeiro e que o seu transporte em segurança possa ser arranjado. Não me passou despercebida a ênfase em inglesas e nem a nenhum dos presentes. Assim eu devia ser tolerada, mas continuar a ser alvo de suspeita. Se ele tivesse dito francesas, eu teria sido considerada uma intrusa amistosa ou, na pior das hipóteses, neutra. Fugir do castelo poderia ser mais difícil do que eu esperava. Colum fez-me uma vénia cortês e ofereceu-me a hospitalidade ilimitada da sua humilde casa, ou algo nesse sentido. Fiz uma nova vénia, com um pouco mais de sucesso, e retirei-me para junto dos outros, seguida de olhares curiosos, porém mais ou menos amistosos. Até àquele momento, os casos pareciam ser do interesse principalmente das partes envolvidas. Os espectadores conversavam entre si em voz baixa, aguardando a sua vez. A minha apresentação fora recebida com um murmúrio interessado de especulação e, acredito, de aprovação. Agora, entretanto, um burburinho nervoso percorria o salão. Um homem forte adiantou-se para o centro do espaço vazio, arrastando uma jovem pela mão. Ela aparentava ter uns 16 anos, com um rosto bonito e amuado e longos cabelos louros amarrados na nuca com uma fita azul. Avançou aos tropeções para o meio do espaço e ficou parada ali sozinha, enquanto o homem atrás dela protestava em gaélico, agitando os braços e apontando para ela para exemplificar ou acusar. Murmúrios percorriam a multidão enquanto ele falava. A senhora Fitzgibbons, o corpo volumoso sentado numa banqueta torta, esticava o pescoço com interesse. Inclinei-me para a frente e perguntei-lhe ao ouvido: o que fez ela? A enorme mulher respondeu, sem mover os lábios ou desviar os olhos da cena. O pai acusa de comportamento licencioso, de encontrar-se inapropriadamente com rapazes contra as suas ordens, murmurou a senhora Fitzgibbons, inclinando o corpo volumoso para trás. O pai quer que o Mackenzie a castigue por desobediência. Castigar? Como? Sussurrei o mais baixo possível. Xiu! No centro, as atenções voltavam-se agora para Colum, que olhava para a jovem e o pai. Olhando de um para o outro, começou a falar. Franzindo a testa, bateu bruscamente com os nós dos dedos no braço da cadeira e um estremecimento percorreu a multidão. Ele já decidiu, murmurou a senhora Fitzgibbons desnecessariamente. O que ele havia decidido também era claro. O gigante mexeu-se pela primeira vez, desabotoando vagarosamente o seu cinto de couro. Os dois guardas seguraram a aterrorizada jovem pelos braços e viraram-na de modo a ficar de costas para Colum e o pai. Ela começou a chorar, mas não fez nenhum apelo. A plateia observava com uma espécie de intenso entusiasmo presente em execuções públicas e acidentes de trânsito. Repentinamente, uma voz gaélica ergueu-se na multidão, audível acima da agitação e do burburinho. As cabeças voltaram-se para localizar a pessoa que falara. A senhora Fitzgibbons levantou-se, ficando até em bicos de pés para ver. Eu não fazia a menor ideia do que fora dito, mas achei que conhecia aquela voz, grave mas suave, que tendia a cortar as consoantes finais. A multidão apartou-se e Jaime McTavish surgiu no espaço vazio. Inclinou a cabeça respeitosamente para Mackenzie. Em seguida, continuou a falar. O que quer que tenha dito pareceu gerar mais controvérsia. Colum, Dougal, o pequeno escrivão e o pai da jovem, todos pareciam estar a avaliar a situação. O que foi? murmurei para a senhora Fitzgibbons. O meu paciente parecia muito melhor do que na última vez que o vira, embora ainda um pouco pálido, pensei. Arranjaram uma camisa limpa. A manga direita vazia fora dobrada e enfiada na cintura do seu quilt. A senhora Fitzgibbons acompanhava os acontecimentos com grande interesse. O rapaz está a oferecer-se para receber o castigo pela jovem, disse distraidamente, tentando espreitar pelos lados da cabeça do espectador à nossa frente. O quê? Mas ele está ferido. Com certeza não vão deixá-lo fazer uma coisa dessas. Falei o mais baixo que pude, sob o zumbido da multidão. A senhora Fitzgibbons abanou a cabeça. Não sei, estão a discutir isso agora. Sabe, é permitido a um homem do seu próprio clã oferecer-se por ela. Mas o rapaz não é o Mackenzie. Não é? Fiquei admirada, tendo suposto ingenuamente que todos os homens do grupo que me capturara pertencessem ao Castelo Leor. Claro que não, respondeu a senhora Fitzgibbons com impaciência. Não vê o tartan dele? Claro que sim. Assim que ela me chamou a atenção para isso. Embora Jamie também usasse um tartan de caça em tons de verde e castanho, as cores eram diferentes dos tartans dos outros homens presentes. O castanho era mais escuro, quase um tom de casca de árvore, com uma fina risca azul. Tudo indicava que a contribuição de Dougal era o argumento decisivo. O grupo de conselheiros dispersou-se. E a multidão fez silêncio, aguardando os próximos acontecimentos. Os dois jovens soltaram a jovem, que correu para o meio da multidão, e Jamie deu um passo em frente para tomar o lugar dela entre os guardas. Observei horrorizada quando fizeram menção de o segurar pelos braços, mas ele falou em gaélico para o homem com o cinto de couro e os dois guardas afastaram-se. Surpreendentemente, um sorriso largo e insolente iluminou o seu rosto por um instante. Mais estranho ainda, viu-se um breve sorriso de resposta no rosto do gigante. O que disse ele? Indaguei à minha intérprete. Ele prefere os punhos em vez da correia. Um homem pode fazer essa escolha, mas uma mulher não. Punhos? Não tive tempo para novas perguntas. O carrasco afastou para trás o punho fechado, parecido com um presunto, e arremessou-o ao estômago de Jamie, fazendo com que este se dobrasse e arquejasse. O homem esperou que ele se soerguesse outra vez, antes de administrar-lhe uma série de golpes vigorosos nas costelas e braços. Jamie não fez nenhum esforço para se defender, tentando meramente equilibrar-se para se manter de pé diante do ataque. O soco seguinte foi no rosto. Contraí-me e fechei os olhos involuntariamente quando a cabeça de Jamie foi atirada para trás. O carrasco demorava-se entre um golpe e outro, com cuidado para não pôr a vítima inconsciente ou bater muitas vezes num único lugar. Era um espancamento científico, habilmente conduzido para infligir dor, mas não para aleijar ou mutilar. Um dos olhos de Jamie estava inchando e ele respirava com dificuldade, mas fora isso não parecia em muito mau estado. Eu estava angustiada de apreensão, com medo de que um dos golpes reabrisse o ferimento no ombro. As minhas ligaduras continuavam no lugar, mas não durariam muito mais tempo com este tipo de tratamento. Quanto mais iria aquilo continuar? O salão estava em silêncio, exceto pelos baques surdos de carne contra carne e um ou outro gemido leve. O pequeno Angus para quando ele sangrar, sussurrou a senhora Fitz, aparentemente adivinhando a minha pergunta não preferida, em geral quando o nariz é partido. Isso é uma selvageria! Exclamei entre dentes, furiosa. Diversas pessoas ao nosso redor olharam-me severamente. Agora parece que o carrasco decidira que a punição já transcorrera pelo tempo devido. Deu um passo atrás e desfechou um golpe fulminante. Jamie cambaleou e caiu de joelhos. Os dois guardas apressaram-se a colocá-lo de pé, E quando ele levantou a cabeça, pôde ver o sangue a jorrar da sua boca espancada. A multidão explodiu num zumbido de alívio e o carrasco recuou, satisfeito com o seu desempenho. Um guarda segurou Jaime pelo braço, amparando-o enquanto ele sacudia a cabeça para desanuviá-la. A jovem desaparecera. Jaime ergueu a cabeça e olhou nos olhos do enorme carrasco. Surpreendentemente, riu outra vez, da melhor forma que podia. Os lábios, sangrando, moveram-se. Obrigado, disse com dificuldade. E inclinou-se formalmente para o homem maior do que ele, antes de se voltar para ir embora. A atenção da multidão voltou-se para Mackenzie e o próximo caso diante dele.